Olá, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Quinta de Luxo, a 47ª dedicada aqui dos Estúdios de Munique a um grande amigo meu, que é o Jorge Florentino, e na segunda hora dedicada à felicidade, que será o Dia Mundial da Felicidade, no dia 18 de Março. Mentira, no dia 20 de Março. Quero então ficar bem, reencostem-se nos vossos sofás, nas vossas camas, nos vossos maples, nos vossos sítios devidos para ouvir esta grande emissão e desfrutem do que vai acontecer. A primeira hora vai ser dedicada instrumentalmente e, como já referi ao meu amigo Jorge Laurentino, recordando e revivendo um espetáculo que preparamos em 2001 intitulado A Ilha. É verdade, um espetáculo que teve a sua estreia em Almada, no Festival das Sementes, e que hoje, eu penso que a nível inédito e para toda a diáspora portuguesa, irei apresentar os ensaios que conduziram àquele resultado fenomenal. Vamos então ficar com cerca de 20 a 25 apontamentos de trabalho que aconteceram no Barreiro, com o Pedro Barroso, alguns deles também com a Teresa, com o Jorge e com o Sérgio. Portanto, eu irei dando mais detalhes, não se assustem, isto são tudo experimentações muito, muito artísticas e muito bem conseguidas, porque somos todos diferentes e queremos mostrar coisas diferentes e existe uma alma que nos une a todos. Eu espero que gostem, eu sou o César Olive, na Rádio Vozes Portuguesas, aqui de Munique, e envio um abraço enorme para todos aqueles que me vão acompanhar. E vamos começar. Começas tu, Jorge, com o bandolim? Ou começa o Pedro? Enfim, já vemos. O que interessa é que vamos começar. Até já! Boa noite, mais uma vez, e sejam bem-vindos aqui à Rádio Vozes Portuguesas e ao CCO Livre, que na sua quinta de luxo queria enviar daqui um abraço para todos aqueles que me acompanham, nomeadamente e que estão agora nessa linha de chat, como é o caso do Just, da Angra, do Luís e da Paula. Para todos vós um grande abraço e sejam bem-vindos a esta celebração de uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Estou a falar dos Lords Laurentino, que hoje completa mais um aniversário e que me ensinou bastantes coisas, difíceis de transmitir, mas ensinou muitas coisas a nível de espetáculo, a nível de proteção da propriedade intelectual, daquilo que fazemos, e de arrojo, coragem e de não ter medo. Jamais ter medo e acreditar sempre naquilo que somos, no que fazemos, no que construímos, independentemente da maneira como lá chegamos. Por isso, para ti, Jorge, quando ouvires isto, se é que não estás a ouvir agora, ouvirás quando estiver gravado, um enorme abraço e muito, muito obrigado. Vamos dar seguimento então. Tivemos a ouvir a flauta 2, 3, 4 e 5. Tivemos a ouvir também o bandolim, se não estou em erro. E tivemos a ouvir o embarque, a bilha 1 e a bilha 2. Vamos ficar agora com a flauta... Deixa-me ver. Vamos ficar com a flauta 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até entrar o saxo novamente. Até já então e desfrutem. Um grande abraço para todos. Boa noite mais uma vez e parabéns, Jorge Laurentino. Espero que tenhas a ter um dia extremamente feliz, conseguido, bem disposto e com a saúde que tu mereces. É verdade, estamos hoje a recuperar os ensaios que foram feitos no Barreiro em 2001, há cerca de 14 anos, para o espetáculo da Ilha que demos como a inauguração do Festival das Sementes em Almada. E é com grande saudade que eu posso afirmar que naquele dia em que estas gravações foram feitas, estavas na flauta, eu estava no saxofone, o Pedro estava no bandolim e não sei se a Teresa ou o Gonçalo lá estavam, sinceramente não me lembro. Mas sempre também que tivemos a companhia dos instrumentos africanos gigantes, como é o caso do mucaripo, da pandeireta, do kisanja e do bogopã. Portanto, muita, muita panóplia de som que nós estamos a ouvir aqui de fundo e que eu queria dar a conhecer aqui à nossa comunidade, ao nosso auditório e a todas as pessoas que gostam de música e de espetáculos, porque muitas vezes o caminho para atingir coisas tão interessantes passa por experimentação, passa por teste, passa por confronto, ainda que isto pode ser feito de muitas e variadas maneiras. É verdade, Jorge. Grandão, obrigado por tudo aquilo que conseguiste realizar em muitas, muitas pessoas. Vamos então continuar com o Kisanja 1, Kisanja 1 2, Kisanja 2, Kisanja 2 2, Kisanja 2 3, Kisanja 2 4, Kisanja Voz, até ao Mucaripo, que eu vou ver quanto é que está ali com o Dortmund, ok? Até já e desfrutem! Entra, Kisanja! Thank you. que grande ensaio que aconteceu neste sábado no Barreiro. É verdade, Jorge, isto é para ti, esta emissão, esta horinha dedicada instrumentalmente à tua pessoa e àquele espetáculo brilhante que conseguimos meter de pé. Ainda me lembra, estava eu no casamento da minha irmã quando passamos de 4 para 3, porque a 3 infelizmente não conseguiu acompanhar-nos naquele ritmo diabólico de criação. É verdade. Sejam bem-vindos à Rádio Vozes Portuguesas. Estão a ouvir o CCO Live aqui em www.radiovozesportuguesas.pt, uma rádio ou uma web rádio que emite para toda a diáspora portuguesa. Basta ter internet, basta ter um bom coração e não estar afónico para dar a conhecer o que melhor se faz pelo mundo fora. Esta é a minha 47ª emissão e tenho um orgulho enorme em fazer parte já do 3º ano, ou do 2º e um bocadinho, da Rádio Vozes Portuguesas. Vocês estão a ouvir a Quinta de Luxo no seu instrumentalmente e vamos ficar de seguida com os ensaios da ilha, com os Mucaripos. O Mucaripo 1, depois o 1, o 2, o 2, o 3, 4, 5, 6 e depois o Mucaripo Voz e o Mucaripo Voz 2. Até chegarmos ao Neb Bandolim. É verdade. Relembro-me que isto era uma peça de teatro que, portanto, era um espetáculo teatral para um palco convencional com 4 atores, passaram a 3, e músicos que evoluíam por espaços e sonoridades criadas a partir de enormes instrumentos. A ilha resulta num casamento de sons entre estes de grande envergadura e instrumentos musicais convencionais como a flauta, o saxofone, o trompete e o bandolim. Uma parábola sobre a comunicação, partilhas e costas voltadas. Não parece, mas é isso mesmo que estamos a ouvir. Eu espero que estejam a gostar e vamos continuar então com estas experimentações. Um grande abraço para todos. Thank you. Boa noite mais uma vez e sejam bem-vindos à 46ª ou 7ª, eu juro que já não me lembro, emissão do CC Olivo, mas irei recuperar para a segunda hora. Vocês estão a escutar as Quintas de Luz na sua primeira hora de Instrumentalmente e que é dedicado ao Jorge Laurentino, ou Jorge Florentino, se quiserem, invocando os ensaios de um grande espetáculo que foi elaborado em 2001, e estou a falar da Ilha, um espetáculo que foi apresentado no Festival das Sementes, que inaugurou o Festival das Sementes, cinema, espetáculo de teatro infantil. E foi um grande momento da minha vida, ainda que curta, teatral. É verdade. Estou a falar-vos também deste grande mentor, que foi o Jorge Laurentino, que passou pelo bando e que conseguiu fazer os Sem Sons, que é um agrupamento de músicos, atores, por esta ordem, que tiveram que saltar muitos preconceitos, como seja o de tocarem ou olhar para as pessoas em papéis às frentes, de marcharem e andarem sozinhos, sem ter um ritmo a marcar, e que mudou muito a visão, pelo menos a minha visão pessoal, de música de rua, de performance ou de artes performativas. O meu obrigado, Jorge, e os Sem Sons continuam ainda a viver onde quer que se ouva, ouça a música. Por isso, o meu grande abraço e vamos dar seguimento com os próximos temas. Antes, queria deixar aqui um beijinho para a minha querida irmã Ruth, que acabou de se juntar a nós, e para o todo o auditório também, que de uma maneira simpática consegue estar aqui a suportar a Rádio Vozes Portuguesas, que é uma rádio única. Vamos então ficar com o Neb Bandolim, Neb Flauta, Neblina, Neb Sax, Neb Tutti Crespo, até à percussão, onde eu voltarei. Até já e desfrutem! Thank you. Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui às Quintas Luxo com o CC Olive, só na Rádio Vozes Portuguesas. O tema de hoje não é fácil, a primeira hora é dedicada a um grande amigo meu, o Jorge Laurentino, o Jorge Florentino, que nos inspirou a fazer espetáculos musicais, só com instrumentos de sopro e ou instrumentos de percussão, e que inspirou bastante a minha vida. Também é por isso que eu dedico esta pequena homenagem a ele neste dia 18 de março de 2015, mostrando os ensaios que fizemos para uma peça de 2001 intitulada A Ilha, que serviu de inauguração ao Festival de Sementes em 2001. Eu espero que estejam a gostar, queria enviar daqui um abraço para todos aqueles que acabaram de se juntar à salinha de chat, como é o caso do Martínez, do Amarantino, do SCP. Espero que estejam bem, de saúde, e que encontrem uma quinta-feira espetacular. É isso mesmo que eu espero de todos vós e de toda a auditória. Vamos então prosseguir com alguns temas ainda. Tenho o percussão 2, 3 e depois o sax 2, 3 e a sexta. E depois iremos dar à segunda hora, onde teremos o tema da felicidade, onde irei passar outro tipo de repertório para o nosso brilhante auditório. Fiquem bem então e faça favor, Dona Percussão, entre lá com esse ensaio. Aqui vai ela! Boa noite, sejam bem-vindos então à 46ª emissão das Quintas de Luxo, hoje dia 18 de março de 2015, em que encerramos a nossa primeira hora com instrumentalmente dedicado ao Jorge Florentino, do Seixal, de tantos sítios, mas dos sítios totalmente musicais. Eu espero que estejam a gostar, ficamos com os ensaios da Ilha em 2001 e agora vamos dar início à segunda hora com a invocação do Dia da Felicidade. É verdade, segundo a ONU, o dia 20 de março, depois da manhã, portanto, é o Dia da Felicidade. Claro está, não é só por ser sexta-feira, é também porque nós temos coisas boas dentro de nós para este mundo. É verdade. E vamos começar, depois dos genéricos, com um tema do Vinícius de Moraes imperdível, que é exatamente a felicidade. Eu sou o César Olivo e espero que estejam a gostar. Até já então e desfrutem. É para vós este programa. Quinta do Luxo. César Olivo. Delicado. escada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. É por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela. Grande tema do Vinícius de Moraes, aqui com felicidade. Grande, grande tema. Tenho um orgulho enorme em estar aqui porque esta rádio é única. Vamos ficar com a origem de felicidade. A origem da felicidade. Hoje estou a comer as sílabas, desculpem-me. Deve ter sido da emoção de ontem no aniversário da melhor web rádio do mundo e arredores. Vamos ficar com a origem da felicidade do Celso Fonseca e depois, a pedido da nossa locutora Paula, Paulinha, dos Estados da Alma, irei passar um tema que foi ontem estreado mundialmente e criado especialmente para o dia de ontem e para o aniversário da Rádio Vozes Portuguesas. Esperem então, e depois deste, cá estaremos para encantar o mundo e a nossa diáspora. Vamos então ficar com o Celso primeiro. Até já! Mesmo que a tristeza desbote o seu dia, por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria, minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma, a alegria é nossa grande inspiração. A alegria recompensa os sacrifícios, a alegria é soberana decisão. A alegria recompensa os sacrifícios, a alegria é soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança, inclina essa balança a teu favor. A alegria é a origem da felicidade, acredito que o samba é o criador. A alegria é a origem da felicidade, acredito que o samba é o criador. Desbote o seu dia, por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria, minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma, a alegria é nossa grande inspiração. Alegria recompensa os sacrifícios, alegria soberana decisão. Alegria recompensa os sacrifícios, alegria soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança, nessa balança a teu favor. A alegria é a origem da felicidade, alegria. Alegria. Grande tema do Celso Fonseca, com a origem da felicidade, que é a alegria. A alegria interior que todos nós transportamos ou tentamos naqueles dias mesmo que são ou que nem são fáceis de ser alegres. Sejam bem-vindos à Rádio Vozes Portuguesas e vamos dar aqui continuidade com o tema que estamos nesta segunda hora, que é a felicidade, segundo o decreto da ONU, instituído com a resolução 66/281 de 12 de julho de 2012, temos todos o direito a ser felizes. É verdade. E vamos então continuar com uma grande prova de felicidade, que foi exatamente o tema composto para o aniversário da Rádio Vozes Portuguesas e emitido ontem pela primeira vez. Em especial para a Paulinha e para a minha irmãzinha Ruth, que penso que ainda não ouviu, ei-lo aqui. Não levem mal qualquer desafinação, mas foi feito com o coração. Entra então, CC, podes começar a cantar. Aí vem eu! RVP, a música anda no ar. A RVP está sempre a bombar. Na RVP todos temos um lugar. Eu não consigo parar de cantar. Esta web rádio todos querem ouvir. Esta web rádio todos querem curtir. Nesta web rádio dá gozo emitir. Eu não consigo parar de aplaudir. Eu gosto é da rádio com vozes portuguesas a falar das comunidades. Projetos sem vaidades. E ao fim do dia ver o auditório a sorrir, patrocinados por uma salinha de chá. Como ouvir é tão simples, como escutar é tão natural. É verdade, quem diria que o CC Olive tem uma cana tão bem rachada? É verdade, fiz ontem um tema que eu dediquei com extrema alegria a toda a Rádio Vozes Portuguesas. Trata-se de um projeto único e eu diria muito bem conseguido a partir dos fundadores. Eu só falta cá ter aqui a fotografia do fundador na minha parede, porque eles fizeram uma coisa muito simples. Trata-se de unir boa gente com bom coração, que falem português no seu sotaque favorito, que deem a conhecer um bocadinho da sua comunidade e que falem de projetos, como por exemplo eu falei do meu projeto dos Sem Sons, que foi uma coisa que existiu na década passada. Enfim, espero que tenham gostado, espero que as audiências continuem em alta, como sempre tem acontecido, e vamos ficar com a nossa onda ainda brasileira, agora com a Adriana Calcanhoto e Mais Feliz. Eu espero que gostem, eu sou o César Oliva e estão a escutar as Quintas de Luxo na Rádio Vozes Portuguesas. Até já e desfrutei. Boa noite mais uma vez e queria enviar daqui diretamente para o Seixal, penso eu, um enorme abraço para o Jorge Florentino que acabou, espero eu, de se juntar a esta emissão. Para ti, Jorge, a tua primeira hora já foi cumprida em que ouvimos heroicamente uma hora de ensaios da Ilha em 2001 no Barreiro. Mas agora prosseguimos para a extrema felicidade. Não sei se sabes, se sabem, que depois de amanhã é o Dia Mundial da Felicidade, instituído pelas Nações Unidas, que, entre várias coisas, dizia que nós temos direito a ser felizes. Isso é uma coisa que eu sou hoje em dia extremamente feliz por não só ter conhecido os Sem Sons e a tua pessoa, mas também estar inserido nesta rádio tão excelente que nos dá uma liberdade total para mostrar o nosso universo musical e parafernal. É verdade. Vamos prosseguir com o próximo tema que eu dedico ao Jorge Laurentino, que é, para lá da primeira hora, do Rabi Abu Khali, de Happy Shake. Eu espero que gostes e desfrutem. Até já! Thank you.

not worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Outro excelente tema, e que eu desejo a todo o auditório, para uma quinta de luxo que se espera bem, bem, bem disposta e feliz, como diria o secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, que disse que the world needs a new economy paradigm that recognizes the parity between the three pillars of sustainable development, social, economic and environmental well-being are indivisible. Together they define gross global happiness. É isto mesmo. É o que nós queremos, é felicidade nos pilares de sustentabilidade social, económico e ambiental. É verdade, não se pode dividir isto para ter a felicidade connosco. Tal como Jorge Palma também vai dizer de seguida, nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Eu espero que gostem, estamos a cerca de 32 minutos na Alemanha e na Europa Central da quinta-feira, mais uma hora para Lisboa, mais outra para Angra e muitas pelo mundo fora, mas uma coisa é certa, vamos todos ter uma quinta-feira feliz. Vamos? Vamos lá então, Jorge, podes entrar. A gente já não sabe o que há de fazer com a lua. Cheirou-se um curto-circuito no canal telepático e a caverna clandestina por detrás da cascata, onde os amantes se entregavam à eternidade. Hoje não passa do moderno armazém de sucata. Existem mil produtos para encher o vazio. Criamos computadores para ampliar a memória. E todos nós temos disfarces para aumentar a confusão. Sabemos como fazer o amor durar. O grande enigma continua a dar-nos cabo do coração. As leis da economia. Investe-se a curto prazo e reduz a energia. E quando o barco vai ao fundo, ninguém quer ser culpado. Mas nunca é tarde para se ter uma infância feliz. O cavaleiro solitário. grande tema do Jorge Palma. Enquanto a infância procura a felicidade. É verdade, é verdade. Sejam bem-vindos aqui às Quintas de Luxo. Estamos a caminhar a passos largos para o final da nossa emissão. Ainda faltam cerca de 25 minutos. E eu queria fazer aqui um pequeno à parte, porque este programa fala também da comunidade. Portanto, eu estou a emitir de Munique. Sou um imigrante. E vou-vos dar a falar um bocadinho das coisas que estão a acontecer por aqui. Por exemplo, amanhã vamos ter um concerto dos Mundspell aqui em Munique, que é uma banda bem mais apreciada na Alemanha do que em Portugal. Eu vou conseguir fazer uma reportagem, tirar umas fotografias aos senhores. Vai ser super interessante. Vamos ter os habituais serviços da Quaresma, como eu tenho de dizer. Portanto, vamos ter a Páscoa daqui por uns tempos e temos rituais próprios que acontecem aqui na Kreuzstrasse. E toda a gente está muito motivada para isso. É verdade. Aqui, longe de Portugal, estas pequenas rotinas ganham uma dimensão muito interessante. Mais coisas que acontecem por aqui. O tempo tem estado bom. Ou seja, estiveram para aí uns 18 graus. Sol, um dia fantástico. Penso que vai piorar no fim de semana, mas tem sido extremamente positivo. E do que se fala mais? Fala-se da Ucrânia, fala-se... Ah, exato, hoje inaugurou-se a sede do Banco Central em Frankfurt e mostraram aqui, sem apelo nem agrado, toda a violência que aconteceu lá em Frankfurt. Portanto, mesmo que seja censurada alguma informação, é interessante ver como eles mantêm as pessoas atualizadas e a par da discrepância que está a existir, não é? Por um lado pede-se dinheiro aos países ou para pagarem, por outro lado fazem-se edifícios espampanantes. Enfim, mas isto são outras entradas. Vamos prosseguir com a felicidade da Tracy Chapman com o EP. Eu espero que gostem e desfrutem. Até já. Should be happy to be loved, happy to be unburdened by the thought I could still be lonely. I think you're the one. Everyone agrees, but some can see the face of love. Turn away in disbelief every time we get close. Just run. Wind on my face, last reason. Happy to be with someone who knows and understand me. I think you're the one. Everyone agrees. Some can trust the hand of love and pull away in disbelief. The time can close, just the wind. Possessed by nothing but heart that's chosen freely. I think you're the one. Everyone agrees, but some can feel the grace of love and walk away in disbelief. Mais um grande tema aqui a fazer jus à temática desta 46ª emissão das Quintas de Luxo, que é exatamente a felicidade. Acabamos de ouvir a Tracy Chapman e eu queria dar aqui as boas-vindas ao nosso amigo Xerovia, que se juntou aqui à salinha de chat e à nossa emissão. Para ti, amigo, um grande abraço e votos de uma excelente noite e final de semana bem feliz. É isso também que os The Cure vão nos dizer com You Are So Happy. Eu espero que gostem e desfrutem. Até já! Different way. your own, that you're happy, happy how it all is, and at least it's the way that you think I should think, that you think about any of this. Excelente tema dos The Cure com You Are So Happy. E é isso mesmo que eu espero. Queria desejar a todo o auditório, agora que estamos a cerca de 14 minutos do final desta emissão, que tenham uma quinta-feira mesmo bem, bem feliz, bem disposta, com boa saúde, boa alimentação, boas energias e com muita alegria. É isso que todos merecemos, é isso que está consagrado nos nossos direitos humanos e mentais. É verdade. E vamos já à continuidade desta emissão com um tema que é brutal. Brutal porque foi feito pela Bjork e que se chama Violently Happy. Eu tive a oportunidade de ver a exposição dela em Nova York na semana passada e este tema e esta pessoa é, sem sombra de dúvida, uma procura muito, muito curiosa de uma felicidade muito, muito própria, mas que toca em muitos corações. Obrigado, Bjork. E eu dedico a todos aqueles que estejam a viajar, a trabalhar em representação diplomática, a lutar lá fora, seja militarmente ou civilmente, que desfrutem este tema, sejam violentamente felizes. Até já, aí vem ela! Room for me. É assim, violentamente felizes, mas também com o Huey Lewis e com este grande tema, Happy to be Stuck with Me. Eu espero que gostem. Eu sou o CC Olivia e vocês estão na Rádio Vozes Portuguesas. Desfrutem! We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back. É verdade, grande tema do Huey Lewis, e nós estamos quase a chegar ao final da nossa emissão. Temos ainda mais um ou outro tema, depende do tempo que eu conseguir estar aqui a falar, ou se for rápido. Mas vamos ficar com a Rosana agora e o Ser Feliz é grátis, e por que não? E depois ainda tenho tempo para mais um outro tema que eu gosto. Vamos lá, entre Rosana! Ser feliz é grátis, ser feliz. Solamente tienes que sentir que É verdade, foi só um cheirinho da Rosana, mas eu queria pôr ainda aqui outro tema para encerrar em beleza esta emissão. Foi um prazer estar convosco aqui na Rádio Vozes Portuguesas a celebrar o primeiro aniversário do Jorge Laurentino e depois aqui a invocar a felicidade, que depois da manhã é o dia dela, embora nós queremos que sejam todos os dias. Da minha parte, e em nome de toda a equipa que ajudou à produção e realização deste programa, um grande abraço. Estejam onde estiverem, fiquem bem, divirtam-se e tenham uma excelente quinta-feira e sintam-se como Stevie Wonder com I'm More Than Happy. É verdade. Até para a semana e desfrutem. É um grande abraço do CC Olive aqui de Munique. Adeus! She can beg and plead, swallow up what she needs.